de toda a geração que perdeu o interesse a pastar para maltrar. Não sei porquê. Penso que eu sinto e o meu corpo é toda a essência da cultura dos anos 90. Tudo gira em torno de você. Tudo gira em torno de você. Tudo gira em torno de você. Tudo gira em torno de você. Dos anos 90, celebra a cultura que não sabe duvidar, celebra a cultura que só pensa faz câmara voltar, não sei porquê. Celebra a cultura dos anos 90, celebra a cultura que não põe em dúvida, celebra a cultura que só pensa faz câmara voltar, não sei porquê. Afastar-me a voltar, não sei porquê. Penso que o centro e o meu corpo é toda a essência da cultura do egocentro. Eu sou da geração que perdeu o interesse. Afastar-me a voltar, não sei porquê. Penso que o centro e o meu corpo é toda a essência da cultura dos anos 90. Tudo gira em torno de você. Tudo gira em torno de você. Gira em torno de você. Yeah, yeah. Tudo gira em torno de você. Sério na radiofonia. Espaço para mundos diferentes, dimensões, alturas. Espaço para o meu mundo. Nesse mundo para cada próprio ser. Meu refúgio é ter-te a ser a mim. Já tudo de ti vai.

Sintoniza-te. While I was day. I always call to say I'm sorry. You said it's okay, but you should be. Through it all, you never walked away. But I didn't have to lie to myself so long. I didn't have to let myself get so far gone. I didn't have to make the ones I love feel so wrong. I didn't have to die to go to heaven. So long. I didn't have to let myself get so far gone. I didn't have to make the ones I love feel so alone. I didn't have to die to go to heaven. Antena Web. Sintoniza-te. The boy. last night. You sounded so damn worried. You've been tossing, turning, both ends burning. I wanna put your mind at ease again. I know it's getting underneath your skin. I try to tell you now, don't look over your shoulder, 'cause that's just the ghost of me. You'll see it in your dream. Wait, there's no rhyme or reason. Sometimes there's no meaning in the visions when you're sleeping. Don't wake up. sintoniza www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Yeah.

my head explodes tonight. I'm trying to shout, but no circumstance. This is my voice, I don't know. I'm trying to shout, but no circumstance. This is my heart signing up. I'm trying to catch up. Catch up. I haven't seen the light. I'm trying to shout, but no sound comes out. This is my voice signing off. I'm trying to shout, but no sound comes out. This is my heart signing my head explodes tonight.